Saudações, amigos e amigas ouvintes, estão sintonizados na Rádio Esotérica FM. Está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica. Damos uma boa noite a todos que estão nos acompanhando neste programa, que tem o objetivo de trazer para vocês que estão buscando realmente a verdade no esoterismo, trazer textos, meus amigos, os mais elevados, os mais profundos em toda a orbe do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e sempre falando da espiritualidade humana, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, o coordenador da loja esotérica virtual, a Levir. Damos também nossas saudações aos nossos queridos amigos e amigas simpatizantes e associados da loja esotérica virtual, que são nossos patrocinadores diretos, a quem nós agradecemos a criação das possibilidades para que nós estejamos sempre no ar a serviço da qualidade de vida da nossa audiência. E como sempre, meus amigos, vamos dar início a esse programa fazendo uma vibração, uma meditação que visa colocar a nossa consciência numa frequência mais elevada e também oferecer esse canal de comunicação a mensagem dos grandes mestres da Fraternidade Branca, para que sejamos um canal válido para a distribuição da sabedoria divina para o mundo. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, vamos proceder essa meditação. Vamos inicialmente relaxar o nosso corpo, procurando nos sentar tranquilamente, deixando a coluna perfeitamente apoiada, descruzando os braços e as pernas. Vamos abandonar o peso nos nossos ombros, soltando os braços e as pernas, liberando todas as tensões na nossa face, soltando a pressão no nosso maxilar. E assim, mais relaxados, vamos também apaziguar as nossas emoções, procurando respirar lenta e profundamente, observando cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo de emoções, o corpo astral. E vamos deixar livre de qualquer imagem a nossa tela mental e vamos focalizar a nossa atenção nesse instante, amigos ouvintes, no ponto dos nossos corações. Sentamos no centro do nosso peito o nosso coração pulsando, este órgão que é o verdadeiro sol do nosso corpo, enviando a vida a todos os pontos do nosso organismo. E com o poder da nossa mente, vamos fixar a atenção no centro dos nossos corações e vamos visualizar o surgimento de uma luz branca que irrompe como uma alvorada de luz espiritual. Que essa luz alvoreça no centro dos nossos corações, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos internos. Que essa luz preencha todo o nosso corpo e se expanda pela nossa aura. Nesse instante solene, vamos procurar compreender, internalizar e realizar as palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz. Paz a todos os seres. Assim seja, meus irmãos e minhas irmãs, uma vez mais, uma ótima, uma boa noite para todos vocês que estão aqui conosco, fazendo esta cadeia de união, meus amigos e amigas, unindo-nos de coração a coração, de mente a mente, através dessa nossa conexão pela internet, mas que também é uma conexão espiritual. Tenho a mais clara certeza disso, meus amigos, de que realmente inexiste a separação entre os seres conscientes. Se nós estamos no plano físico distanciados, se nós estamos cada um em uma cidade ou em um bairro da mesma cidade, distantes alguns quilômetros, algumas dezenas ou centenas de quilômetros uns dos outros, alguns que estão nos ouvindo nesse instante estão do outro lado do oceano, nossos amigos portugueses, a quem nós saudamos. Estejam certos, meus amigos, que no plano do Espírito nós estamos unidos. E continuaremos hoje a nossa saga, meus amigos, trazendo para vocês os estudos comentados sobre temas do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Esta grande arauto, meus amigos, dos conhecimentos orientais, que no ano de 1891 fez publicar esse livro A Chave para a Teosofia, no formato de perguntas e respostas, um livro que realmente abrevia o nosso conhecimento e sana muitas dúvidas que surgem na mente dos estudantes, principalmente de teosofia, pois essas doutrinas que há tanto tempo tem a sua origem no Oriente, ficaram desconhecidas e causam realmente até os dias de hoje muito espanto, muitas dúvidas, realmente uma terminologia que envolve muitos termos sânscritos, né, que eu pessoalmente tento evitar ao máximo, porque nós vivemos no Brasil, falamos português e apesar dessas palavras sânscritas, meus amigos, terem um imenso poder oculto, não adianta nós utilizarmos elas falando com pessoas que ainda não têm essas palavras devidamente gravadas nos seus corações, nas suas almas, pois a linguagem ela deve evocar ideias que já estão dentro das pessoas. Na verdade, nós só aprendemos, amigos e amigas ouvintes, aquilo que está dentro de nós. Nós realmente não colocamos nada de fora para dentro, mas como muito bem ensinava Platão, ensinava e praticava, citando Sócrates, né? Esse grande personagem que nada mais era do que o alter ego de Platão, né? Tudo que Platão queria dizer, ele colocava na boca de Platão, seu grande alter ego, mas segundo Platão, Sócrates fazia a maiêutica, meus amigos. E é isso que nós também procuramos, dentro das nossas possibilidades, fazer aqui nesse programa. Não ensinar, não trazer conhecimentos novos, novas informações para vocês, mas sim fazer com que vocês lembrem, meus amigos, relembrem. Esta que é realmente a base da maiêutica, esta forma, meus amigos, de ensinar, na verdade não ensina, ela faz com que o indivíduo recorde das suas verdades interiores. Dentro de nós, meus amigos, está a luz, dentro de nós está a iluminação, dentro de nós está o conhecimento e a sabedoria. Tudo que está lá fora, meus amigos, é apenas um mapeamento, e nós não devemos jamais perder isso de vista. Uma coisa é você ter um mapa nas mãos, a outra é você percorrer o caminho, é você conhecer as paisagens, é você realmente se aventurar. E nós convidamos a todos os nossos ouvintes, a quem nós agradecemos a audiência, para que vocês viajem conosco, meus amigos. Viajem através desse grande país que é o conhecimento esotérico, esse continente, meus amigos, que é o ocultismo, e desse universo que é a teosofia, a verdadeira doutrina apregoada pelos mestres de sabedoria, meus amigos. E que Blavatsky foi realmente uma precursora, Blavatsky, que faleceu justamente no mês de maio de 1891, mas especificamente no dia 8 de maio, que cairá no próximo sábado. Então, nessa semana, nós estamos já antecipadamente comemorando, meus amigos, não a morte, não o desaparecimento de Blavatsky, mas sim o seu nascimento nos planos espirituais, porque nós sabemos que o grande sacrifício que ela fez pela humanidade não será em vão. Mas vamos continuar, meus amigos, a nossa aventura, a nossa busca por esses conhecimentos, tomando como base aqui as perguntas e respostas a que foi submetida Blavatsky. Então nós chegamos num ponto em que se indaga Blavatsky o seguinte: o que é o karma, meus amigos? Esta palavra sânscrita, que ao mesmo tempo significa ação e reação. E Blavatsky então responde: como já disse, consideramos o karma como a lei última do universo, a fonte e a origem de todas as demais leis que existem na natureza. Karma é a lei infalível que ajusta o efeito à causa nos planos físico, mental e espiritual do ser. Como nenhuma causa deixa de produzir seu efeito, desde a maior até a menor, desde a perturbação cósmica até o movimento de nossas mãos, e como o semelhante produz o semelhante, karma é aquela lei invisível e desconhecida que ajusta sábia, inteligente e equitativamente cada efeito à sua causa, fazendo esta remontar até seu produtor. Embora incognoscível, ou seja, imperceptível, sua ação, as suas reações são perceptíveis. E diante dessa resposta, o interlocutor de Blavatsky engata mais uma pergunta: nesse caso, nos encontramos com o absoluto, o incognoscível, e não tem grande valor como explicado como explicação dos problemas da vida? E Blavatsky responde: ao contrário, porque se ignoramos o que o karma é em si e qual é sua essência, sabemos como ele age e podemos definir com exatidão sua forma de ação. Somente ignoramos sua causa última, exatamente como a filosofia moderna, que admite que a causa última das coisas é incognoscível. E mais uma pergunta: o que nos pode dizer a teosofia com relação à solução das necessidades mais práticas da humanidade? Que explicação oferece sobre os espantosos sofrimentos e a terrível miséria que prevalecem entre as chamadas, entre aspas, classes inferiores? E Blavatsky diz: segundo nossa doutrina, todos esses males sociais, a distinção de classes na sociedade e a dos sexos nos assuntos da vida, a distribuição desigual do capital e do trabalho, e etc., são devidas ao que chamamos karma. E mais uma pergunta: mas seguramente todas essas calamidades que parecem cair indistintamente sobre as massas, não serão karma realmente merecido e individual? E Blavatsky responde: não. Seus efeitos não podem ser definidos tão estritamente que nos permita demonstrar que cada meio ambiente individual e as condições particulares de vida em que cada pessoa se encontra não sejam outra coisa senão karma retributivo ou retributivo gerado pelo indivíduo em uma vida anterior. Não se pode perder de vista o fato de que cada átomo está sujeito à lei geral que rege todo o corpo de que faz parte. E aqui entramos mais de cheio na lei kármica. Não vê que o agregado de karma individual converte-se no da nação a que esses indivíduos pertencem, e a soma total de karma nacional é o karma do mundo? Os males que você citou não são peculiares ao indivíduo ou à nação. São mais ou menos universais. E sobre esta larga base da independência humana, a lei do karma encontra sua aplicação legítima e uniforme. E mais uma pergunta. Isso quer dizer que a lei do karma não é necessariamente uma lei individual? E Blavatsky então responde: isto é o que estou afirmando. Se karma não tivesse uma esfera de ação ampla e geral, seria impossível que pudesse equilibrar a balança do poder na vida e no progresso do mundo. Entre os teósofos, considera-se uma verdade que a solidariedade e mútua dependência da humanidade é a causa do que se chama karma distributivo. E esta lei é a que oferece a solução da grande questão do sofrimento coletivo e do seu alívio. Além disso, uma lei oculta ensina que nenhum homem pode sobrepor-se a seus defeitos individuais, sem elevar, por pouco que seja, a toda a corporação de que faz parte como um integrante. Da mesma forma, como ninguém pode pecar e sofrer sozinho os efeitos do pecado. A separação não existe na realidade, e a maior proximidade a esse estado egoísta que as leis da vida permite está na intenção ou no motivo. E mais uma pergunta. E não existem meios através dos quais se possa concentrar ou reunir, por assim dizer, o karma distributivo ou nacional e levá-lo à sua realização natural e legítima sem tanto sofrimento prolongado? E Blavatsky responde: em regra geral e dentro de certos limites que marcam a época a que pertencemos, não se pode precipitar nem conter a lei do karma. Mas tenho certeza de que nunca se cogitou da possibilidade de levá-lo ao fim em nenhum dos dois sentidos. Atente para a seguinte relação sobre uma fase de sofrimento nacional e diga você mesmo se, admitindo o poder ativo do karma individual, relativo e distributivo, não se pode modificar extensamente e aliviar-se esses males em geral. Então, meus amigos, Blavatsky nos traz esta questão, que é realmente muito importante, que nós realmente devemos considerar, desta lei, meus amigos, desse princípio universal de harmonia, que realmente traz as consequências para cada uma das ações, de acordo com o que a própria ciência percebeu na natureza, meus amigos. Como nós vemos na física, a cada ação realmente deve haver uma reação no sentido contrário, meus amigos. Às vezes no karma, nem sempre com a mesma intensidade, com a mesma energia. Mas o fato é que tudo que nós fizermos, meus amigos, fisicamente, todas as emoções que nós tivermos, todos os pensamentos conscientes e inconscientes, todos eles agem, meus amigos, sobre o universo. Afetam outras pessoas, outros seres. E pela lei, meus amigos, das vibrações, do ritmo, dos ciclos e das polaridades, o universo então tem que nos trazer de volta estas vibrações, somadas com aquilo que elas tiverem realmente produzido. Daí então, meus amigos, que o verdadeiro ocultista é aquele que melhor calcula os efeitos do que ele faz, meus amigos, porque realmente principalmente no nosso pensamento, principalmente com a nossa palavra, aquelas palavras que nós soltamos, meus amigos, a palavra pronunciada, dela nós não temos mais controle. E nós vemos quantas coisas desagradáveis, quantos problemas aconteceram na humanidade pelo fato de líderes, pelo fato de pessoas importantes que tinham cargos de poder, de mando, terem pensado e terem declarado coisas erradas, e isso levou muitas e muitas pessoas ao sofrimento. Mas a lei do karma, meus amigos, é uma lei de justiça, é uma lei de equilíbrio, mas como Blavatsky bem mencionou nessas linhas que nós lemos, o karma ele é simultaneamente individual e ao mesmo tempo coletivo. Ou seja, não existe apenas o karma dos indivíduos, né? O qual inclusive nós nem podemos suportar, se nos fosse possível, né, pedir aos senhores do karma, né, que eles sobre nós fizessem despencar, meus amigos, o nosso karma, nós provavelmente não suportaríamos, porque na verdade nós não enxergamos realmente a quantidade, meus amigos, de causas que nós botamos para funcionar em todas as nossas encarnações anteriores, as quais nós nada lembramos delas, porque nós estamos em um novo corpo, um novo cérebro, um novo corpo astral, um novo corpo mental, então nós não lembramos. Mas os átomos permanentes, os skandhas que passam de uma encarnação para outra, e aquelas informações que a nossa mente escreveu na luz astral, no plano mental abstrato, meus amigos, elas fazem com que nós tenhamos uma conta. Nós temos uma conta corrente kármica, meus amigos, cósmica, que foi aberta desde o dia em que nós penetramos na matéria, meus amigos, advindos do seio da divindade. Quando nós começamos a viajar, quando nós começamos a nossa peregrinação, com certeza, meus amigos, há bilhões de anos atrás, não foi há algumas horas atrás, alguns anos atrás, algumas encarnações atrás, a nossa chispa divina começou a sua peregrinação, o seu mergulho na matéria há muitos e muitos milhões de anos atrás. Anos e anos que nós sequer, nosso cérebro não pode imaginar o que seja isso. Quanto tempo que nós medimos com esses nossos anos solares, com esses nossos relógios imprecisos, mas isso é um tempo muito, muito largo. E desde que nós começamos a peregrinar, nós estamos sujeitos a essa lei, meus amigos, que, como muito bem sumariza as escrituras cristãs, tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós plantamos, nós devemos colher. E nós temos que trabalhar com isso, porque a semeadura, meus amigos, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E a sabedoria popular muito bem nos informa: aquele que semeia vento colherá tempestades, meus amigos. E aqueles que semearem boas coisas, que abençoarem e trabalharem de acordo com a sua essência, de acordo com o que é certo, com o que é justo, com o que é belo, com certeza também amealham os frutos, meus amigos, de uma vida mais saudável, mais tranquila e mais feliz. A coisa é simples assim, mas o fato é que no karma individual nós temos todo esse processo. Mas quando nós juntamos, meus amigos, milhões e milhões de pessoas em um país, em uma nação, em uma civilização, como é o caso da nossa civilização ocidental, da mesma forma que as civilizações orientais também existiram e tiveram lá o seu karma. Então, quando se juntam tantos indivíduos, passa a existir esse fenômeno do karma coletivo, meus amigos. Então, muitas vezes, nós podemos ser submetidos a situações que não são provocadas pelo nosso karma pessoal, mas o nosso pessoal está inserido dentro da nossa nação, do nosso município, do nosso bairro, da igreja que nós fazemos parte, do movimento esotérico que nós fazemos parte. Quando nós entramos em um grupo, nós passamos então a receber parte da retribuição desse karma coletivo. Ou seja, nós devemos prestar muita atenção nisso, porque sempre vem me trazer perguntas, né? Do tipo, né? As pessoas estavam no ônibus, ou estavam no avião, ou estavam no trem, ou então estavam lá no Haiti, veio um terremoto, jogou tudo no chão, o avião, o piloto não soube frear o avião e derrapou na pista, morreu todo mundo. E aí? Isso era karma de todo mundo? Era karma de um indivíduo? Era um karma coletivo? O que era? Porque se nós estamos, meus amigos, em um carro, se nós estamos em um trem, em um avião, em um navio, se nós estamos morando numa cidade, num país, numa civilização, nós estamos recebendo karmas coletivos. Então, se o karma de um grupo de pessoas, meus amigos, que se submetem a entrar num avião, que está sendo comandado por um piloto, e esse piloto, meus amigos, tiver que realmente ser o veículo do karma coletivo, lamentavelmente, por um karma coletivo, essas pessoas então perecem. Da mesma forma que nós vemos catástrofes, vemos aí coisas tão desagradáveis, terremotos, tufões, furacões, epidemias, meus amigos, de doenças. Nós vemos, por exemplo, que a humanidade moderna conseguiu, através da medicina, através da evolução da química, da bioquímica, nós desenvolvemos remédios que curam doenças que nós hoje julgamos simples, meus amigos, mas que há cerca de 50, 70 anos atrás, as infecções matavam, as pessoas morriam enfermas, né, contaminadas com os vírus que hoje nós achamos extremamente simples, porque não havia sequer uma penicilina, não havia um antibiótico. Então hoje as pessoas vivem mais porque nós temos esses remédios. Mas também a vida moderna, meus amigos, nos trouxe outros problemas, porque as pessoas que não morrem mais de infecção, que não morrem mais de problemas de saúde, estão morrendo aí no trânsito, estão morrendo nas guerras, na violência urbana, assassinadas, chacinadas, ou então se envolvendo com as drogas, com o tráfico. Então, aquelas causas de mortes que nós tínhamos no passado, que nós julgávamos simples, na verdade foram substituídas por causas, né? Causa mortes modernas, meus amigos, que tem a ver com a tecnologia. Antigamente, obviamente, ninguém morria de acidente de avião porque o avião não existia, né? Antes dos navios existirem, ninguém morria afogado com acidentes de navio, não existia o trem, ninguém morria de colisão de trem, mas as pessoas morriam de outras coisas. Porque o karma, meus amigos, o karma traz para nós o que nós realmente merecemos. E isso tudo, meus amigos, tem uma função educativa que nós realmente devemos nos acostumar com ela, e isso é a causa de muita evolução. Porque se nós partirmos do princípio de que tudo o que está acontecendo no mundo hoje está baseado na justiça da lei do karma, e que se nós quisermos sanar os problemas, nós temos que observar tudo o que acontece e praticar outros atos, colocar em ação outras políticas que vão trazer outros efeitos no futuro. Jamais nós devemos crer, meus amigos, que o que está acontecendo no mundo é azar, que é realmente apenas o fruto da ignorância humana e que nós estamos aqui simplesmente para sofrer. Nós sofremos sim, meus amigos, pela ignorância de que tudo que está aqui hoje, tudo que nós somos, inclusive o sofrimento que nós passamos, tem uma causa. E essa causa está nos nossos atos individuais ou coletivos do passado. Essa é a lei do karma, que é individual, mas também é coletiva, meus amigos. Mas nós vamos chegando, meus amigos, aqui ao final do primeiro bloco do nosso programa Lux Esotérico de hoje. Muito gratos aí pela audiência de vocês que estão ao vivo aqui conosco e também aqueles que estão nos ouvindo nas gravações. Vamos fazer agora aquele nosso tradicional intervalinho. Vocês vão ficar com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando a vocês, amigos que ainda não são associados aqui da Levir, se associem, nos auxiliem a manter aqui a Rádio Esotérica FM no ar. Também a Loja Esotérica Virtual, a Levir, está a serviço da qualidade de vida, da espiritualidade de todos que estão buscando e que usam todos os materiais diariamente. Milhares de pessoas acessam esses materiais e isso só é possível com o seu auxílio, com o seu patrocínio, amigo e amiga ouvinte. Vamos fazer então o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, amigos ouvintes. Sim, meus amigos, retornamos aqui ao vivo com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está dando continuidade aqui aos nossos estudos dos temas do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Nós realmente temos que agradecer sempre a audiência, o prestígio, o carinho de todos vocês que se unem diariamente aqui durante a semana conosco. Estamos realmente ligados de coração a coração, de mente a mente, trabalhando, meus amigos, esses temas. Então, muito obrigado a vocês que estão nesse exato momento aqui nos ouvindo e também aqueles que nos ouvem em outros horários, nas gravações aqui no site da rádio ou lá na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual, a Levir, que vocês acessam em www.levir.com.br. E realmente temos que trazer, meus amigos, mais comentários, mais textos aqui sobre esse tema, que é realmente importantíssimo, a lei do karma, meus amigos. A lei da causa e efeito, a lei de harmonia universal. E juntamente com o Dharma, meus amigos, ou seja, a lei do dever, fazem realmente o pilar, meus amigos, que sustentam realmente o pensamento oriental. Juntamente com a doutrina da reencarnação, esses três elementos, o karma, o dharma e a reencarnação, são as três ideias que fundamentam a evolução do ser, o ser espiritual, segundo compreendem o universo, os esoteristas orientais, e que nós também defendemos estas ideias, meus amigos. Ideias essas que estão disseminadas em todas as religiões e que, infelizmente, o ser humano que pertence a essas religiões e que não leva em conta essas leis, meus amigos, sofrem muito, passam realmente por sofrimentos psicológicos incomensuráveis, porque muitas vezes as religiões tendem a colocar, meus amigos, Deus, a divindade, como suspendendo essa lei de harmonia de acordo com os pedidos do indivíduo, de acordo com a intervenção, né, de certos pedidos, e isso realmente não é uma verdade, meus amigos. Ninguém pode suspender, sob qualquer hipótese, a função do karma. Aquilo que tiver que vir, realmente virá. Inclusive na Bíblia, além dessa passagem que menciona que tudo aquilo que nós plantamos, isso nós colheremos, também nós temos muitas passagens que falam sobre a lei do karma, informando principalmente de que nós devemos evitar, meus amigos, de julgar as outras pessoas, porque tudo que é feito, meus amigos, tem a sua retribuição. Então não é necessário que nós julguemos ninguém. E a Bíblia principalmente nos informa, né? Com a vara, com a fita métrica que nós julgarmos, também assim nós seremos julgados. Então nós devemos nos abster, meus amigos, devemos confiar que realmente o universo vai trazer de volta aquilo que as pessoas fazem. Não é necessário partir para a ignorância, para as vias de fato, nem fazer justiça com as próprias mãos, e até, de um certo ponto de vista, nem a justiça dos homens, o nosso poder aí judiciário, nem os advogados, nem as leis, realmente não são necessárias, porque o universo traz de volta as coisas, meus amigos. E a lei do karma, ela não é uma lei que seja uma conta simples, meus amigos. Ou seja, não é simplesmente você fazer um ato e você, lá numa outra encarnação ou na mesma encarnação, você voltar na mesma situação, né? Tem pessoas que imaginam isso. A pessoa deu um tiro numa pessoa lá na outra vida, nessa vida vem alguém e dá um tiro na pessoa. Ou que você agrediu alguém lá na outra vida, do ponto de vista negativo, ou então que você agradou alguma pessoa lá numa outra hipótese, numa outra vida, e aí você é obrigado a vir aqui ser agredido ou então ser agradado por outras pessoas, como se fosse meramente um espelho. O karma não é isso, meus amigos. O karma é uma gigantesca equação onde estão sempre sendo colocados novas energias, novos atos, novas forças, novas ondas, novas vibrações. Então, o karma é difícil, inclusive, de se prever as suas consequências, principalmente naqueles atos que podem ser multiplicados por outras pessoas. Ou seja, o indivíduo, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos transmitindo esse programa, essas ideias estão se reproduzindo na mente de vocês. No passado, pessoas fizeram discursos, proferiram palestras, fizeram manifestações políticas ou culturais, e essas ideias, quer fossem positivas ou negativas, foram sendo multiplicadas nas consciências das pessoas, e isso levou a uma série de acontecimentos. Então, o fato é que o indivíduo depois recebe de volta, meus amigos, essa energia. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que realmente nós emitimos, porque o universo, meus amigos, ele não pode resistir à nossa vontade. Nós é que não temos consciência de quão divinos nós somos, de quão poderosos nós somos, meus amigos. Tudo aquilo que nós queremos, o universo é obrigado a nos dar. O problema é que nós não temos a devida consciência, meus amigos, para acompanhar como o universo precisa se desdobrar, como que a matéria precisa se curvar ante ao poder divino da vontade que nós temos. E como realmente tudo o que nós desejamos, tudo aquilo que nós mais queremos, o universo realmente nos traz. Mas, obviamente, que isso não é instantâneo. Não adianta o indivíduo pedir para ser milionário ou pensar que quer ser milionário, isso não vai acontecer quando ele acordar na sua cama no dia seguinte. Mas fiquem atentos, meus amigos, porque tudo aquilo que nós desejamos, o universo nos traz. Principalmente aqueles nossos objetivos, aqueles nossos pensamentos, aqueles nossos desejos que nós mantemos ali firmes durante muitos e muitos anos, durante até várias existências, o universo é obrigado a trazer isso para nós. E isso é karma. E hoje nós vemos aí isso sendo divulgado, né? Com o livro aí, O Segredo, né? A Lei da Prosperidade. Isso realmente é um fato, meus amigos. Mas, lamentavelmente, há pessoas que só aplicam isso para o nível material, né? Ou seja, atraindo para si posses, atraindo pessoas, atraindo situações. Realmente nós temos que usar essa lei do karma a nosso favor, atraindo para nós as melhores condições para a nossa espiritualidade. Porque essa é a nossa verdadeira natureza, essa é a nossa verdadeira riqueza. Então nós devemos desejar, sim, meus amigos, devemos querer, sim, mas querer sempre coisas elevadas, coisas que realmente vão contribuir de uma forma definitiva para a nossa evolução. Porque os objetos são perecíveis, as riquezas desse mundo são ganhas e com a mesma rapidez são perdidas, mas o que vai para a nossa alma, meus amigos, o que vai para o baú lá da nossa alma, jamais será corrompido e será nosso eternamente. Mas aqui no livro de Blavatsky ela faz uma citação muito interessante de Alfred Percy Sinnett, né, da Loja Teosófica de Londres, naquela época, em que ele fala sobre o karma, meus amigos. Nós vamos ler aqui para vocês, porque realmente é muito significativa essa frase, que diz o seguinte: cada indivíduo está criando karma bom ou mal com cada ato e pensamento diários, e ao mesmo tempo está esgotando nesta vida o karma produzido pelos atos e desejos da vida anterior. Quando se vê em pessoas aflitas por sofrimentos naturais, pode-se dizer que esses sofrimentos são resultados inevitáveis de causas originadas por elas mesmas em nascimentos anteriores. Poderá-se argumentar que, como são doenças hereditárias, não tem nada que ver com encarnações passadas. Mas é preciso se levar em conta que o ego, o eu superior, a alma, o homem real, a individualidade, não tem sua origem espiritual na parentela que o reencarna, mas sim que é atraído pelas afinidades que o gênero de sua vida anterior agrupou ao seu redor, dentro da corrente que o leva, quando chega a hora do renascimento, até a moradia mais adequada para o desenvolvimento dessas tendências. Bem entendida esta doutrina do karma, ela guia e auxilia aqueles que compreendem sua verdade, elevando e melhorando sua vida. Porque não se deve esquecer que não apenas nossos atos, mas também nossos pensamentos atraem seguramente um acúmulo de circunstâncias que influirão bem ou mal em nosso futuro. E o que é mais importante ainda, no futuro de nossos semelhantes. Se os pecados por omissão ou comissão somente interessarem ao karma do pecador, o fato teria menos consequências. Mas como cada pensamento e ato na vida entranha uma influência correspondente, boa ou má, sobre outros membros da família humana, o sentido estrito da justiça, moralidade e generosidade são necessários à felicidade ou progressos futuros. Nenhum arrependimento, por maior que seja, pode apagar os resultados de um crime já cometido ou os efeitos de um mau pensamento. O arrependimento, se é sincero, deterá o homem, impedindo de voltar a cair em suas faltas. Mas nem a ele mesmo, nem tampouco aos demais, pode livrar dos efeitos já produzidos por elas, que infalivelmente recairão sobre ele, seja nesta vida ou no próximo renascimento. Isso, meus amigos, é um sumário de como opera a lei do karma. Mas, como às vezes se menciona nesses textos, meus amigos, há certas curvas aí, né? Alguns princípios ocultos aí que nem sempre são clareados e que nós vamos tocar aqui em alguns deles, né? Uma dessas questões, meus amigos, é a questão do agente kármico, né? O agente kármico, que pode ser qualquer um de nós, meus amigos, nós podemos ser agentes do karma, não do só nosso karma individual, mas do karma coletivo ou do karma individual de outra pessoa. Então nós devemos ter que estar atentos, meus amigos. Nós temos que prestar atenção sempre, orar e vigiar sempre sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos atos. Porque se nós ficarmos de bobeira, né, como se dizem por aí, nós podemos ser usados para descarregar o karma negativo ou, quiçá, quem sabe, até o positivo de uma outra pessoa. Porque na Bíblia, meus amigos, se menciona, né, que os escândalos hão de vir, as desgraças hão de vir, mas ai das quais, por meio das quais eles virão. Porque há pessoas que realmente se colocam com a sua mente descontrolada, com uma vida desregrada, né? Aí dando sopa, né? Como dizem na gíria por aí, essas pessoas são usadas sim pela lei do karma para esgotarem o karma das outras pessoas. Quando nós estamos andando por aí de carro, meus amigos, se houver, né, um karma pessoal nosso ou um karma coletivo nosso, daquele grupo que está ali dentro daquele carro, um motorista desavisado ou, lamentavelmente, um motorista bêbado ou que realmente não sabe dirigir ou por qualquer circunstância, pode ser levado pelo karma a colidir com o nosso carro. E aí, essa pessoa foi agente do nosso karma, né? Mas o pior disso, meus amigos, é você ser agente do karma dos outros e você não ter ideia de que está acontecendo isso. Porque, como bem diz também uma dessas leis ocultas, realmente o pior de tudo, meus amigos, é fazer de graça o trabalho do diabo. Ou seja, pelo fato de às vezes nós ficarmos, né, descontrolados, às vezes nós não medirmos as nossas palavras, os nossos atos, nós podemos, infelizmente, trazer consequências negativas, trazer os escândalos e as desgraças para outras pessoas, porque elas merecem receber essas desgraças como retribuição kármica de coisas que elas fizeram. Mas realmente é uma ignorância terrível nós nos colocarmos à disposição do universo para que essas coisas aconteçam. Se nós tivermos, meus amigos, de nos colocar como agentes kármicos de alguma coisa, estejamos vigilantes diariamente para nós sermos agentes de coisas boas, de bênçãos, de elevação espiritual, de nós estarmos sempre alertas para ter uma palavra amiga para os nossos semelhantes, para fazermos bons atos, boas ações, sermos caridosos. Nós temos que estar sempre com as virtudes ali de prontidão para que nós sejamos usados pelo karma como agentes de coisas boas e não de coisas ruins. Então, jamais nos coloquemos em condições de executarmos, meus amigos, lamentavelmente, coisas negativas que têm que acontecer com as outras pessoas. Então, é realmente uma questão oculta que nós devemos estar realmente muito atentos, né? O karma realmente é um assunto muito vasto. Nós já dissemos aqui no outro programa que nós vamos tentar trazer um texto mais específico, mais técnico, para nós tratarmos realmente de todas as questões realmente atinentes ao karma. Mas eu gostaria de mencionar, agora no finalzinho do nosso programa, uma última questão, né? Que é a questão, meus amigos, da remissão dos pecados, né? Vocês aí que estão nos ouvindo, que são cristãos, que são católicos ou que são evangélicos, obviamente que já ouviram falar na remissão dos pecados, e Jesus remiu e ele pagou os pecados da humanidade, ou então que o sacerdote, numa missa, ele tem o poder de abençoar, de realmente remir, né? Tirar então o pecado do indivíduo com a sua bênção. E isso, meus amigos, precisa ser muito compreendido, muito bem compreendido, porque senão nos leva a um erro. Jamais, meus amigos, um sacerdote, um padre ou um pastor pode de qualquer forma impedir o karma do indivíduo de atuar, né? Porque realmente isso é uma incompreensão com relação ao pecado. Essa palavra pecado, meus amigos, que foi traduzida do grego, né? Principalmente nos textos do Novo Testamento, a palavra que está lá é grega, é amartia, né? E amartia, meus amigos, não é o pecado mortal, não é aquilo que nós achamos de uma maneira tão negativa aqui no Ocidente judaico-cristão, né? E nós achamos que o pecado é uma coisa definitiva, é uma coisa irreparável, né? Amartia, meus amigos, o pecado, como ele é descrito na Bíblia, ele é, na verdade, um erro de trajetória. Os gregos, meus amigos, usavam esse termo amartia quando o indivíduo disparava uma lança, uma flecha, e ele traçava no ar um percurso errado e não atingia o seu alvo, né? Porque nós, seres humanos, temos que percorrer o nosso caminho. E o nosso caminho só pode ser percorrido corretamente se nós estivermos em contato com a nossa essência. E quando nós não fazemos o que está ligado à essência humana, meus amigos, nós nos desviamos. Nós estávamos seguindo um caminho, nós caímos numa pirambeira, nós erramos a curva e batemos uma árvore. E é isso que é o pecado, meus amigos. Não é uma coisa definitiva. Ele é simplesmente a queda, a saída do nosso percurso correto. E quando nós fazemos isso, nós geramos karma e esse karma retorna para nós. A função, meus amigos, do sacerdote, a função do pastor é fazer com que o indivíduo não fique, meus amigos, sofrendo psicologicamente com relação, né, a esses pecados. E eu tenho experiência disso, e eu estou dizendo isso aqui de experiência própria, pois como eu sou um sacerdote católico, cristão, da Igreja Católica Liberal, a mim é dado o poder, meus amigos, de absolver os pecados. Mas eu estou explicando aqui justamente para vocês que pecados são esses que eu absolvo. Na verdade, a absolvição dos pecados visa fazer com que o indivíduo reconheça, meus amigos, os seus erros. Que a pessoa analise as faltas que ela cometeu. Isso deveria ser feito por meio da confissão, por meio da oração, por meio da meditação. A pessoa deveria observar esses desvios, esses pecados, né? E ao invés de ficar sofrendo, meus amigos, ali o sacerdote, o pastor, ele tem o poder de, com a sua bênção, fazer com que a pessoa, então, uma vez mais, reconecte a sua consciência. Que ela, uma vez mais, seja um indivíduo. Alguém não dividido por esse sofrimento com relação ao pecado. Mas isso não quer dizer, meus amigos, que o karma não virá. Mas se a pessoa estiver assim mais íntegra, se ela estiver mais centrada, quando então as consequências do karma vierem, essa pessoa vai receber, mesmo que seja o sofrimento, mesmo que seja doença, mesmo que seja tribulação, ela estando íntegra, ela estando inteira, meus amigos, de uma maneira consciente, então ela poderá suportar esses princípios. Mas o fato, meus amigos, é que ninguém pode suspender o karma do outro. Mas o que nós podemos fazer sempre, meus amigos, é colocar sempre em funcionamento novos karmas. Fazermos novas ações, sempre positivas, sempre que tragam para as pessoas, para o nosso meio ambiente, a harmonia, e façam com que as pessoas reconheçam quem elas realmente são, que elas se conectem com a sua essência. Sejamos realmente seres capazes de abençoar, de elevar a vida das pessoas até um patamar superior. Só assim, meus amigos, nós iremos chegar a um equilíbrio do nosso karma, porque esse princípio sempre estará atuando enquanto nós existirmos, enquanto nós não realmente retornarmos à nossa essência, que é espiritual. A cada ação corresponderá uma reação. Isso é uma coisa que nós não podemos apagar. Nós não podemos fugir disso, meus amigos, mas sim nós temos que trabalhar com esses princípios universais. E era essa, meus amigos, a mensagem que o programa Lux Esotérica tinha para vocês no dia de hoje. Estamos realmente muito gratos aí pela presença, audiência de muitos amigos e amigas que estão nos ouvindo ao vivo. Agradecemos o carinho de todos vocês. Gostaríamos de receber as suas perguntas, a sua interação aqui conosco. Use aí nas nossas páginas o formulário Fale Conosco, se comuniquem conosco, enviem as suas perguntas, enviem suas críticas, os seus elogios também gostaríamos de receber, né? Mas o melhor para nós realmente são as críticas, porque isso nos ajuda a melhorar, nos ajuda a perceber o nosso trabalho e nos ajuda a fazer sempre uma comunicação, um programa melhor para vocês. Vamos encerrar esse trabalho dessa noite fazendo a nossa última vibração. Vamos uma vez mais sintonizar, meus amigos, o nosso batimento cardíaco. percebendo essa função deste órgão que, com o sol, está no centro do nosso peito, batendo firme e forte, enviando a vida a todos os pontos do nosso organismo. E com o poder da nossa mente, visualizemos ali, meus amigos, em um dos ventrículos do nosso coração, brilha uma joia cintilante. Uma joia que brilha com intensidade sobre o lótus do nosso coração. E essa cintilância, e essa reluzência, essa luz se expanda por todo o nosso corpo, harmonizando, curando a todos os nossos órgãos. E essa luz se expanda ainda mais, se expandindo, se lançando sobre o nosso caminho, iluminando os nossos passos, que nós possamos percorrer o nosso caminho de evolução, iluminados pela luz do nosso ser interno. E nesse momento vamos procurar compreender, internalizar e realizar as palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que assim seja. Que o Espírito de Deus e a bênção dos mestres seja sobre todos vocês. Estamos realmente sempre muito agradecidos com o prestígio de todos os nossos ouvintes. E a todos desejamos uma ótima noite, um bom descanso e que nós possamos estar aqui numa próxima ocasião com muito entusiasmo, com muita alegria, para continuarmos aqui a nossa missão de trazermos comentários sobre esses maravilhosos textos, que eles sim, meus amigos, trazem muito conhecimento, muita sabedoria para nós. Vai prosseguir a partir de agora, aqui na Esotérica FM, a sua programação musical, trazendo durante todo o dia muita harmonia, muita música interessante, muita música harmonizante, e durante as noites aqui na Esotérica, muita sabedoria para a alma de vocês, ouvintes. Muitíssimo obrigado a todos, enviamos um grande e fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérico.